지 믿고 남았어 그 미치스네 보고 딛고 아테포소모스노아사지 믿고 누한테 가져 메인스트림 남았어 드링킹 아테포소모스노아사지 믿고 남았어 그 미치스네 보고 딛고 아테포소모스노아사지 믿고 A gente é um sistema que requer trapaça. Cultura escassa, ouvi viver, irmão, então não se faça. Eu perdi a graça, mas encontrei em meia farsa do milênio. Novo meio de convênio com a minha fé. Então vai vendo os que me querem, o que aderem, o motivo. Pô, não espero impossível dispor mais regras na tribo. Somos parte de um livro escrito pelos sentidos em busca de paz, de algo mais desenvolvido. Amigo, te digo que estou em mil lugares. Amplei o sentido, despido de dores, brindo. Se sirvo de ombro, amigo. Deus me deu dificuldade. A maldade eu reciclo distinto. Eu primo pelo que já foi extinto. E sinto que só fora da triagem não vi vantagem. 8 horas de serviço diário pra uma passagem sem incentivo. A imagem do esquecido, a luta dos partidos é pelos mantidos no suborno da camaradagem. Compreende a minha linguagem. Eu banquei as minhas viagens, esquecendo que cantar sobre problema é uma abordagem necessária. Miragem da solução, além da razão externa, função de uma sabotagem. Sei, sucesso é petróleo, minério, pratista, conquista, demanda de um simplório. Raik Batista, invista que o futuro é lucro, truta, sempre invista. A vista, o palco é o chão do que exerce a mutação de quem se arrisca. A tempo somos nós, admito, da massa clamente sangue é pouco tempo. A tempo somos nós, admito, do underground ao mainstream, da massa dream team. A tempo somos nós, admito, da massa clamente sangue é pouco tempo. A tempo somos nós, admito, do underground ao mainstream, da massa dream team. Quem ri por último e melhor, falem, falem, falem, falem mais. Normal. Eu ou você, quem será o pior? Cale-se, cale-se, cale-se no final. Ah, quando o burro fala, o outro abaixa a orelha. Nunca vi ovelha negra presa na coleira. Foja, regra, nós na tela. Nós na trilha da novela. Veja, além da minha olheira, diabo. Pila dilatada de segunda a segunda-feira. Amor, ódio, som no rádio. Você chama de flow, eu chamo de plágio. E já que tá tendo tédio, paguei pra ver. Não tá tendo remédio, liguei minha TV e me vi MC, e daí? Desliguei e permaneci. Foda-se. Levante seus copos pro alto. Raikais da massa clã chegou tomando de assalto. Levante seus copos pro alto. Dom César da massa clã chegou tomando de assalto. Levante seus copos pro alto. Raikais da massa clã chegou tomando de assalto. Levante seus copos pro alto. Dom Cezão da Massacrã chegou tomando de assalto. Doce que vem pra me testar, o ódio pra me sugar. Conclusões são topos e o destino é o que te mata. Sim, repare nas macas. Mesmo estando ausente, eu chego antes. Muito antes que pense, supor. Meu amor pela luta, ele estaca. Faço estrago aqui, já preparei envolvido pro dog latir. Revisando os temas, na soma com os problemas de cá. Tô escutando a voz do povo aqui desafinar. Quem fala muito, vive muito, de blá blá blá. Repare o ego convencido, que vai tombar. Me fale que vai ajudar, que mano vai levantar. Se a luta de valores segue em primeiro, só vejo ela nítida. Mirabolar. Mesmo assim, conquistei meu espaço no espaço que alguns manos cederam pra mim. Mesmo assim, me falaram pra eu ser o que eu quiser. Eu quis ser um Kezar. Cuidar do teu império aqui, o fogo não cessa. E tio Sam, sou fã e tal. No rap eu vim pra te honrar. E Doctors me deu aval. Criando pitbull no meu quintal mental. É o caos, é seu inferno astral. Minha companhia do flow, flow, novo vital. Espero muita final, já esperei muita final. Domínio imparcial, avança com pressa. Então o motor pisa no pedal. Mas um dialeto letal, cobrando meu direito autoral. Rap nacional na suíte presidencial. Que tal? Eu quero 10 garrafas lá no meu backstage. Liberação pelas mais 7, mocada no case. Esperando milagre e paciência, o fato se fez. E nem se assusta com o sonho que o travesseiro é de Purple Haze. Tô pronto, e desse sonho eu não tô querendo voltar, não.